Agora, agora, agora começa uma nova emoção. Começa uma nova emoção. Príncipe Negro. Vem, meu príncipe! Alô, galera do Esquenta! A mega tropa vai deixar a energia fluir no show da realeza que encanta o Pará. Mega Príncipe Negro. Mega Príncipe Negro. Agora é o Mega Príncipe Negro. Mega Príncipe Negro. Um show repleto de tecnologia. Competência, determinação e carisma. The top songs from all over the world, right here, right now. Os irmãos Edilson e Edielson mostram agora um playlist musical completo para agradar a todo o público. Isso é respeito e compromisso com quem é a razão do seu sucesso. Você. Aqui está o Mega Príncipe Negro. Mega Príncipe Negro. Vem, meu príncipe! Em mais um show inesquecível. E você pode se orgulhar, pois você faz parte dele. E prepare-se. Eita, DJ Edielson! Uma nova viagem de emoções irá começar. Mega Príncipe Negro Retro. Ele está chegando. Depois dele, você vai sentir toda a diferença. Aguarde. Bora começar! Agora é o Mega, meu irmão! Salve, salve, galera do Esquenta! Bora começar! Pra quem tá solteiro, pra quem é sincero também! Eita, e o bagulho endoidou, Mega Príncipe Negro já chegou! Edilson e Edielson! Edielson, pode soltar a batida, pode soltar a batida. O bagulho tá louco, o DJ tá preparado, tá pronto pra dar-lhe uma pisa. Chegou o DJ que toma! Toma sua pisa. Príncipe Negro, Príncipe Negro. Toma sua pisa. Aí DJ, pode aumentar. Aí DJ, pode aumentar. Só vai até no 10. Aqui não. 10. Aqui vai. Bota no 12. DJ Jefferson Lima, o DJ da mídia. Aqui é Mega Príncipe Negro. Aqui não é no 12, aqui é no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14. E bora esquentando. Júnior do Comércio, diversas marcas. E pra gente começar desse jeitinho! Eu vou deixar você partir pra nunca mais voltar. Você feriu meu coração. E agora? Agora vai pegar o que me fez sofrer. Meu parceiro Bambino já tá aqui com a gente. E a Cássia também, que tá aniversariando hoje, comemorado lá no show do Mega. Obrigado, Cássia. Meu parceiro Rio da Sagramenta e as perversas aqui com a gente. Com a gente. Mulher que tá solteira! Agora vai pegar Mega! O que me fez sofrer? O que me fez chorar? Agora vai pegar O que me fez sofrer? O que me fez chorar? Bora sim, meu Mega! Meu parceiro Gigão já tá aqui com a gente, o Bola Gigão, o Gerson Chocolate, e ele trouxe hoje o comandante, alô Fábio Fop! Gilson Fúria também está aqui com a gente. Alô, Gilson! O meu parceiro Ferro da Unimed. Um abraço pra você, Ferro. O nosso parceiro Chitara e a dona Adriana sempre do lado. Príncipe Negro. E agora? Fala, coi dos Fúria! O quê? É Chopitel, é Chopitel, é Chopitel, é Chopitel, é Chopitel, é Chopitel, é Chopitel, é Chopitel, é Chopitel, é Chopitel. Eu tô brigado com a mulher e eu vou dar fuga nela. Fui, partiu, mega príncipe me espera. Fui, partiu, mega príncipe me espera. Fui, partiu, mega príncipe me espera. Alô, Bel! DJ Lohan que tá correndo. Fui, partiu, Mega Príncipe me espera. É Mega Príncipe Negro. E a mulher começou a discussão, mas é claro, nem dei atenção. Peguei o meu celular, entrei no WhatsApp, chamei os irmãos. Perguntei onde era o rolê. E a galera vai lotando o esquenta. Logo você. Eu tô brigado com a mulher e eu vou dar fuga nela. Fui, partiu, Mega Príncipe me espera. Fui, partiu, Mega Príncipe me espera. Fui, partiu, Mega Príncipe me espera. Eu tô brigado com a mulher e eu... Bora pra cima! Se necessita reggaeton, dale. Sigue bailando, mami, no pare. E o Léo Graus aqui com a gente. O Felipe Araújo, um abraço pra você também. O mano, o mestre aí do ABC, do Telégrafo aqui com a gente. Um grande abraço pra vocês aí, galera. Bora, Chitara! Alô, Gigão! O homem saiu da toca, garoto! E o nosso amigo Jefferson da Peugeot também já tá aqui com a gente. Alô, Jefferson! Sigue bailando, mami, não pare. Só pra quem tá solteiro, hein? Só pra quem é sincero. Pode soltar a voz agora, vai. E quem não piora pra chegar em casa? Vai! Alô, Carla! O Rodriguinho também, o Fofão! Aqui com a gente. Um abraço pra você, tá aqui no show do Mega. Valeu, Fofão! A Campina, garoto! disposto a lutar por mim. Hoje as lembranças machucam, não consigo mais sorrir. Porque você não está mais aqui. Leio e releio mensagens antigas de celular. E embora! Sua imagem vim embora, não paro de me torturar. Vou sair sem rumo, sozinha, disposta. Show do Príncipe! Hoje só pra vocês aqui no Esquenta, hein, galera? O Emerson e a galera do Audisson, um grande abraço pra vocês, os irmãos Edilson e Gelson. Estão aqui com a gente, fazendo parte da festa, fazendo parte do sucesso também. Gilson's Lanches. E o meu parceiro Luiz. E a primeira dama tá aqui com a gente. Um abraço, Luiz, pra você também. Aí, ó. Aí, ó. Um Júnior alucinado. Alô, Júnior! Alô, Júnior! Meu parceiro Rodrigo Carvalho também está aqui com a gente. Chama o Rodrigo! Banda AR15! Bora relembrar! Tá só começando no Esquenta, hein? Até sexta manhã! Bora, Bambina, agora quero ver! Segurança, Anderson, aí do ferro com aço aqui com a gente. Um abraço pra você aí, Anderson. Eu estou na lama. E aí? Eu espero você em qualquer lugar. Caraca, eu só faço besteira pra te encontrar. Se o bicho pegar pra você, pega pra mim também. Eu tiro a roupa do meu corpo e bagulho é doido. Eu vou pra lua pé. E quem tá maluco? Aqui com a gente da loja Top Cell. Um abraço pra você, um gigante Ratboy também. Vai! Mega Príncipe Negro. Príncipe Negro. E o meu parceiro Papito. E aí, Papito? Quando vi aquela mina, cabelo nos ombros, meu Deus, que coisa linda. Hoje ele vai dormir lá pras 2 da tarde. Até o chão, movimento sexy me chamava. Eu duvido. Não aguentei, logo cheguei. O Bob e o ferro da Unimed estão com a gente. Lá meus carmundos, viajei pra outro mundo. Me senti longe de tudo e com ela eu fiquei, me apaixonei. Só no comecinho, senhor! Esse cara já tá malucão. Sou um cara malucão. Minha história é curtição. Fim de semana é tradição. Vou pra night pra curtir um som. Talvez não seja melhor pra ti. Meu amigo Diego da GPI tá aqui com a gente. Um abraço pra você lá no Diego Lanche do Quaraci. Fala Rio. No telão, Gordinho da Pedreira aqui com a gente. Bora, Gordinho. Chama suas amigas pra tomar banho de piscina. Mas tem que vir sem calcinha pra poder entrar no clima. Entrar no clima, entrar no clima. Fica, fica, fica, fica, fica, fica, fica, fica, fica, fica, fica, fica, fica, fica, fica. Girando, girando, é o tais saúde tá chegando. Girando, girando, as mãos pra cima vai girando. Girando, girando, aí novinha vem no embalo. E no final da festa eu te pego no meu carro. Girando, girando, é o tais saúde tá chegando. Girando, girando, as mãos pra cima vai girando. Girando, girando, aí novinha vem no embalo. E no final da festa eu te pego no meu carro. Agora é no 18ão, é no 18ão, é no 18ão, é no 18ão. Agora é no 18ão, é no 18ão, é no 18ão, é no 18ão. Júnior Santorini. E bora pra cima! Bagulho doido, bagulho doido. Tá doido? Bagulho doido, tá doido? Bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido. Mega Príncipe Negro. Estremecer, Príncipe Negro. Safadão, atrevido do Pará. Convoca várias novinhas, o bagulho vai endoidar. Felipe cobiçado, tocando na pressão. Cai o mix detonando, ela gosta do safadão. E o Gabriel Saldi, tocando pra novinha. O Fernando Gaiato que... E bora, vai, bora, vai, bora, vai, bora. Safadão, vamos dar-lhe a tapinha no foco. Não somos o maior, nem o melhor. Somos simplesmente o som da galera. Príncipe Negro. Saber, né? DJ LK. Beat. E as mulheres, mulheres! No charminho agora, vai! Cansei de te dar valor, falei tchau e benção, amor. Foquei na madruga ali, colei lá, me sucumbi. Se me verem lá, não vai prestar. Que elas vão pedir, eu não vou negar, eu não vou negar, eu não vou negar. E ela? Que essa garota fez comigo? Tirou as algemas do bandido. Nosso amigo Bruno e a Bruna aqui com a gente, Pitbull também. Aí no bairro lá do Mangueirão, um abraço pra você, curtindo o Mega também. Ela fez comigo. O produtor Matheus, alô China! Um abraço pra você, China também tá com a gente, com a gente. O beat já dava pra saber, né? DJ LK. DJ Zedilson e Edielson. Você vai sentar por cima. E o Edielson vai. Pegar. Bora! Tô pedindo... pediu, agora toma. Alô, as perversas! Menina, agora você vai sentar. Tô tapinha na potranca com o bumbum, ela balança e Yuri chama de malandra, ela vai se apaixonar. Tô tapinha na potranca com o bumbum, ela balança e Yuri chama de malandra, ela vai se apaixonar. Tapinha na potranca com o bumbum, ela balança e Yuri chama de malandra, ela vai se apaixonar. Tô tapinha na potranca com o bumbum, ela balança e Yuri chama de malandra, ela vai se apaixonar. Vai! Chitara, dos fura-olhos da pedreira. Eu tive que parar, que ela desce quando o DJ toca. Trava e vai devagar. Príncipe Negro. Se sai, ela fala, se toca. Pode chegar pra lá. Vai! Espaço pra bunda gostosa, acompanhar o grave que vai começar. Esse bumbum faz tumbalatum. Esse bumbum faz tumbalatá. Esse bumbum faz tumbalatum. Balatum, balatum. E ela vai assim, ó. Esse bumbum faz tumbalatá. Calma, bambino, pra cima, garoto. E o nosso parceiro Fábio Fop tá aqui com a gente. Saiu da toca hoje, né, Fop? Saiu amarrado, mas veio. Se pá, ela tem vida própria, eu tive que parar. Que ela desce quando o DJ toca, trava e vai devagar. E se sai, ela fala, se toca, pode chegar pra lá. Quer espaço pra bunda gostosa, acompanhar o grave que vai começar. Esse bumbum faz tumbalatum, esse bumbum faz tumbalatá. Esse bumbum faz tumbalatum, balatum, balatum. Mega. Ladies and gentlemen, boys and girls. Mega Príncipe Negro. How long will I slide or separate my side? I don't believe it's been slitting my Só pra quem tá solteiro, hein? Quem é do Paysandu, levanta a mãozinha aí, vem ali! O Miquima, da Pedreira, o Negão também do Depósito, tá aqui com a gente, um abraço! E quem é corintiano, joga as mãozinhas pra cima! Quem é flamenguista, levanta a mãozinha também! Bora sair do chão, do chão, do chão! Vem na frente, Everybody's going to the party, have a real good... E doida! E doida! Dancing in the desert, blowing up the sunshine. Não é não, é pra sair do chão! Chão, chão! Meu parceiro Rui da Brinave já tá aqui com a gente. Um abraço, Rui, pra você também! Alô, galera, sai do chão! Do chão, do chão! Vai! Bora, Luiz! Segura! O Nicolau e o nosso parceiro DJ japonês do rock tá aqui com a gente! Alô, japonês! Príncipe Negro estremece. Meu parceiro Fera, aqui com a gente, um abraço pra você também, garoto. O empresário Tatu está aqui com a gente. Obrigado, Tatu. Só de boa. Príncipe Negro. Não somos o maior, nem o melhor. Somos simplesmente o som da galera. Príncipe Negro. O maior show de todos os tempos é Mega Príncipe Negro, com os irmãos Edilson e Edielson, à frente do Mega. O maior show de todos os tempos. Estrela! Pra você curtindo o Mega também aqui no Esquenta! Meu amigo Luciano Moraes está aqui com a gente lá do Sindicato dos Cachorrões, lá do aeroporto. Valeu, garoto! Valeu, Luciano! Pra mulher que tá solteira, hein? Só pra sincero, ser sincero! Scott, ela ficou animada. Fiquei sabendo que você é mal criada. A noite é uma criança, daqui a pouco vão aproveitando que o esquenta é aqui pra embrasar. Príncipe Negro. MSF Metalúrgica. Soluções em portões. Segura nós. Isso é Aldaí, faz o sinal da amizade. Foda louca do caralho que tu nunca mais esquece. Em plena sexta-feira, ouvindo só transa reggae. Quando ela toma doce, a menina enlouquece. E ela? Chapada de baseada em... Vai, Juninho, alucinado agora! Mas pra ficar gostoso... Mostra a tua bomba, vai! Ela sobe, ela sobe, ela desce. Ela sobe, ela sobe, ela sobe, ela desce. Ela sobe, ela sobe, ela sobe, ela desce. Ela sobe, ela sobe, ela sobe, ela desce. Botou na língua, ficou doce. Agora ficou gostoso, com pirulito na boca. Ela achou maravilhoso, que mina sensacional. Ela bebe, fica louca, ela bebe, fica louca. Ela desce, ela sobe, com pirulito na boca. Ela desce, ela sobe, com pirulito na boca. Ela desce, ela sobe, com pirulito na boca. E o top aqui com a gente, o Júlio Pimenta, o Helg Light também, o japonês do Barreiro, fala Drica! Sinal da amizade. Alô, Hélio, e o paredão ele pra cabelo, tamo junto, hein? Faz o sinalzinho da amizade. Faz o sinalzinho da amizade. Real da e Playboy. E o da bola. E o dedinho! Delirou, sacudiu o grave do paredão. Pode aumentar o retorno que é o Playboy e o boladão. Fazendo som diferente pras novinhas do bundão. Vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão. Não perde a concentração. Vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão. Não perde a concentração. Olha o que a menina faz, olha o que a menina faz. A menina bate bundão no chão, a menina bate bundão no chão. No chão, no chão, no chão, no chão. A menina bate bundão no chão, a menina bate bundão no chão. No chão, no chão, no chão, no chão. A menina bate bundão no chão, a menina bate bundão no chão. No chão, no chão, no chão, no chão. A menina bate bundão no chão, a menina bate bundão no chão. No chão, no chão, no chão, no chão. É a conexão, João Pessoa, Recife. Vai segurando. Delirou, sacudiu com grave do paredão. Pode aumentar o retorno que é o Playboy e o boladão. Fazendo um som diferente pras novinhas do bundão. Vai no chão, vai no chão. E vai no chão! Vai no chão, vai no chão, vai no chão. Não perde a concentração. Mega Príncipe Negro. Vai no chão, vai no chão, vai no chão. Não perde a concentração.

Mega. Sozinho já não sei pra onde ir. O parceiro Luciano Moraes aqui com a gente. Valeu, Luciano! Não quero pra você. Essa distância só me faz sofrer. Porque me abandonou. Bora, galera do Esquinto! Banda Puro Desejo. Só que tá apaixonado hoje, hein? Eu me apaixonei e você não percebeu. Eu me apaixonei e você não percebeu. Você me dizia que eu não te queria, que era só um caso, mais uma noite de amor. Coração. Quando me tocava, quando me olhava, não imaginava que despertava o amor. Segura, vai! Despertava o amor. Põe esse dedinho pra cima, assim, oh, assim, oh, assim. Príncipe Negro. Quem sabe pode cantar, vai. Meu amor. O nosso parceiro Ulisses da Sacramenta. O Isaac do Maranhão está na área também. Boutique Bela Dama. Só quem é do Mega joga a mãozinha pro céu. A mãozinha pro chão. Obrigado, meu Deus. Obrigado, minha fiel tropa do Mega Príncipe Negro. Por vocês fazerem parte de mais um show maravilhoso com os DJs Edielson e Edilson. A gente se encontra no próximo show do Mega. MB Produções. Mega Bike. Contatos 091 98960 7407 ou pelo nosso e-mail DJ Jefferson Lima @hotmail.com.